que mais atormenta um homem é a sua própria consciência. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Araki! Eu amava você!